E assim, a laranja mecânica da década de 70 já tem sucessão à altura. 32 anos depois, a Holanda volta a uma final no Campeonato do Mundo. O Uruguai diz adeus ao título de cabeça erguida, uma equipa muito lutadora, já que fez uma excelente campanha e lutou até o último minuto. O adversário da Holanda no encontro decisivo de domingo vai ser conhecido ainda hoje. A esta hora jogam Alemanha e Espanha. Quem já não está na África do Sul é Olegário Benquerença. O árbitro português que dirigiu 3 encontros no Mundial, Japão, Camarões, Nigéria, Coreia do Sul e Uruguai, Gana, está fora dos planos da FIFA para os últimos jogos. O organismo decidiu manter para a final e para o encontro de 3º e 4º lugares um grupo de 8 árbitros, seguindo o princípio equitativo de equipas representativas dos vários continentes. Ficaram em África juízes do Japão, África do Sul, 2 do México, 1 do Chile, da Colômbia, da Bélgica e da Inglaterra. A revelação dos eleitos surgiu na sequência da nomeação do húngaro Viktor Kassai e do uzbek Rashvan Irmatov para as meias-finais, o Alemanha-Espanha e o Uruguai-Holanda, respectivamente. Já se realizaram os sorteios para as competições profissionais de futebol em Portugal. O primeiro clássico da Liga 2010-2011 vai ser o derby lisboeta entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz, quinta jornada, 18 ou 19 de setembro. Outros jogos grandes para a primeira volta são Porto-Braga, na jornada anterior, a quarta, à sétima ronda, um Benfica-Braga, Porto-Benfica, na décima, na 12ª jornada, Sporting-Porto, e para finalizar, na 15ª e última jornada da primeira volta, Sporting-Sporting-Braga. Na primeira ronda do campeonato, o Benfica, campeão nacional, vai ser o único grande a jogar em casa, diante da Académica, o Porto fronte a Naval, na Figueira da Foz, o Sporting visita o Paços Ferreira, o Braga recebe o Portimonense. Quadro completo da ronda inaugural, que arranca no fim de semana de 15 de agosto. Rio Ave Nacional, Marítimo Setúbal, Braga Portimonense, Paços Ferreira Sporting, Naval Porto, Benfica Académica, Beira-Mar Leiria e Olhanense Guimarães. O sorteio decorreu na segunda-feira, no Centro de Congressos do Hotel Porto Palácio no Porto, e ainda contou com as bolas da Taça da Liga. A prova conheceu o sorteio da fase de grupos, que ainda contempla apenas equipas da Liga Orangina, a segunda liga. Os encontros da primeira fase da prova decorrem durante o mês de agosto, nos fins de semana de 8, 15 e 22. Para a próxima fase, apuram-se apenas os 2 primeiros classificados de cada grupo, com instituição completa, precisamente dos grupos. No A, Feirense, Fátima, Gil Vicente e Moreirense. Grupo B, Belenenses, Penafiel, Friamundo, Arouca. C, Santa Clara, Oliveirense, Estoril e Varzim. E Grupo D, Leixões, Trofense, Sportivo das Aves e Sporting da Covilhã. Enquanto a Primeira Liga arranca no dia 15 de agosto, tal como já referi, a Liga de Honra começa 2 semanas mais tarde, a 29 de agosto. José Eduardo Bettencourt falou na segunda-feira sobre o processo de transferência de João Moutinho para o Porto e não poupou críticas ao comportamento do ex-capitão leonino. O presidente do Sporting disse que o comportamento de Moutinho nos últimos tempos foi deplorável. Se eu não tivesse vivido a situação, palavras de Bettencourt, não acreditaria que fosse possível descer tão baixo. No arranque de uma nova época, tínhamos um pomar com uma maçã podre que iria contaminar o grupo. E não poderíamos continuar com uma maçã podre, disse o responsável leonino. José Eduardo Bettencourt explicou também que esta foi a única saída do Sporting face aos pedidos insistentes de João Moutinho para sair. A única proposta que recebemos foi a do Porto. Nos últimos 2 anos, recebemos 0 propostas a 0 euros, revelou o presidente. Já na época passada, João Moutinho revelara que gostaria de sair do Sporting. Quem o garante é Costinha, diretor desportivo do clube, que recordou uma conversa com o ex-capitão agora no Porto. A situação entre o jogador e as estruturas do clube ficou ainda mais débil, quando o médio de 23 anos se recusou a treinar. Percebemos que estava a pensar numa transferência. Tentamos demovê-lo, mas não se mostrou cooperante. Em conjunto, decidimos que era melhor não contar com o atleta, nem para esta, nem para qualquer outra época, explicou o diretor desportivo. Costinha concluiu, tomamos uma decisão para defender o Sporting. Não queremos atletas que não se importam de trocar o Sporting por qualquer clube a qualquer preço. Não vou desejar boa sorte a João Moutinho, porque iria estar a desejar boa sorte ao rival. Só desejo que não se aleije, disse Costinha. Baltimar Brito foi despedido do Belenenses ainda antes de começar a trabalhar com os jogadores. O novo presidente do clube justificou ontem a sua decisão, afirmando que o treinador não se encaixava no perfil pretendido. João Almeida decidiu despedir o treinador que tinha sido contratado pela comissão de sócios que dirigiu o clube do Restelo até às eleições de 3 de julho, porque considera que o processo foi conduzido de forma errada e que o técnico brasileiro não tem o perfil adequado para fazer a equipa regressar à Liga Principal. Baltimar Brito foi apresentado no Belenense há cerca de um mês, a 5 de julho, e iria começar a orientar os jogadores na próxima segunda-feira. A pré-temporada arrancou hoje, mas os primeiros dias estão reservados para exames médicos. O sucessor deverá ser apresentado até sexta-feira, de forma a começar os trabalhos já no início da próxima semana. A equipa de futsal do Sporting ficou ontem a conhecer os adversários da fase principal da Taça UEFA da modalidade. Os campeões nacionais vão deslocar-se até à Eslováquia para disputar o Grupo 1. Vão ter pela frente os anfitriões do Slov Matic Bratislava, bem como o Kobari da Eslovénia e ainda o vencedor do Grupo E da fase preliminar, onde jogam Danilo Grad, do Montenegro, Zelezar Eksovska, da Macedónia, e Istambul Universitesi, da Turquia, e ainda o Futsal Oslo, da Noruega. O Grupo 1 joga-se entre 25 de setembro e 5 de outubro. Os dois primeiros apuram-se para a Ronda de Elite, onde já se encontram os cabeças de série, a Canterimburgo, o Alpozo Múrcia, Kairat Almaty e o campeão da prova, o Benfica. As equipas portuguesas que vão estar na fase grupos da Eurocup feminina de basquetebol também já conhecem seus adversários. O Vagos, campeão nacional, vai encontrar o Nantes de França, o Zet Lamy da Hungria, o São Luís Royals da Alemanha no grupo H. O Algés está integrado no agrupamento J, que conta somente com três equipas, Saragossa, Espanha, e o Katarzyna Toruń da Polónia. No grupo I, o Olivais Coimbra vai defrontar o Villeneuve, as francesas Villeneuve, o Ruzom Berok da Eslováquia e as belgas do Young Cats. A prova arranca no dia 28 de outubro. Três breves para fechar. Flávio Cruz foi anunciado oficialmente pelo Benfica. Depois de todos os rumores que apontavam que o seu futuro passava pelo Clube da Luz, o Zona 4 é um reforço de peso para os vice-campeões nacionais de voleibol. O internacional português quer conquistar o seu quarto título consecutivo, depois de um ao serviço de Vitória Guimarães e os dois últimos pelo Sporting de Espinho. É o segundo reforço do Benfica após a contratação do também internacional Hugo Gaspar. O Mundial 2011 de Hóquei em Patins vai ser na Argentina. O Comitê Internacional da Modalidade havia retirado a organização a Moçambique devido à falta de diversas condições logísticas e agora escolheu a cidade de San Juan, decisão confirmada no fim de semana passado. Assim, o estádio coberto Aldo Cantoni vai acolher pela quinta vez o Campeonato do Mundo de Hóquei Patins. Caster Semenya está autorizada a regressar à competição. A Federação Internacional de Atletismo autorizou ontem a atleta sul-africana a voltar de imediato às pistas. Semenya, de 19 anos, foi campeã do mundo dos 800 metros e está parada desde esses mundiais em agosto do ano passado, altura em que realizou o teste para determinar o seu género sexual. O atletismo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo, às 11 da noite. Até lá!